Quem é que não tem um anjo bom e um anjo mau? Todo mundo acaba tendo um anjinho bom e um anjinho mau, né? Um que quer levar pro bom caminho, um que acaba querendo desviar um pouquinho, assim. Mas não é um anjo ruim, é um anjo mauzinho, assim. Quem é que não tem um anjo bom e um anjo mau? Querendo fazer confusão, e antes de sair de casa já começa a falação. É só eu chegar na balada, um anjo bom me beliscou, falou pra eu não olhar pro lado, que o moço tava acompanhado. Um anjo mal disse que só olhar não arranca pedaço. Um anjo bom falou pra eu não beber porque eu vou dar vexame. Um anjo mal falou que toda vez que eu bebo eu fico mais interessante. Tá, eu tô nem aí, deixa eu curtir. Anjo mal para de me levar pro mau caminho. Anjo bom para de ficar bancando certinho. Tá, eu não quero ouvir. Tão viajando, o moço tava acompanhado com a irmã dele. Enquanto vocês ficam discutindo, eu vou ficar com ele. Vá! E antes de sair de casa já começa a falação. É só eu chegar na balada, um anjo bom me beliscou, falou pra eu não olhar pro lado, que o moço tava acompanhado. Um anjo mal disse que só olhar não arranca pedaço. Um anjo bom falou pra eu não beber porque eu vou dar vexame. Um anjo mal falou que toda vez que eu bebo eu fico mais interessante. Tá, eu tô nem aí, deixa eu curtir. Anjo bom parar de me levar pro mau caminho. Anjo bom parar de ficar bancando certinho. Tá, eu não quero ouvir. Tão viajando, o moço tava acompanhado com a irmã dele. Enquanto vocês ficam discutindo, eu vou ficar com ele. Tá, eu tô nem aí, deixa eu curtir. Anjo bom parar de me levar pro mau caminho. Anjo bom parar de ficar bancando certinho. Tá, eu não quero ouvir. O moço estava acompanhado com a irmã dele. Enquanto vocês ficam discutindo, eu vou ficar com ele. O moço estava acompanhado com a irmã dele. Enquanto vocês ficam discutindo, eu vou ficar com ele.